mas eu não digo. Procuro me conter, se é que eu quero ter você comigo. Faço tipo, falo coisas que não sinto. Não me abro nem que eu tenha que sofrer. Você nunca vai saber. Meu jogo só pra não perder você. Não vivo sem você, mas tenho um coração que sofre à toa. Prefiro nem notar se você tenta olhar outra pessoa. Guardo a mágoa pra depois, não dou motivo. Não assumo o que eu devia te dizer. Você nunca vai saber. Meu jogo só pra não perder você. Mas cada beijo aumenta mais minha paixão. E nessas horas eu sou pura emoção. Eu tenho tanto pra te amar que eu já nem paro pra pensar. Por quase nada poderia te contar. Mas não entrego, até porque amo demais. Você não sabe nem metade desse amor, nem nunca vai saber. Isso é um jogo onde eu não posso perder. Melhor que seja assim. Eu faço tudo pra você gostar de você, mas tenho um coração que sofre à toa. Prefiro nem notar se você tenta olhar outra pessoa. Guardo a mágoa pra depois, não dou motivo. Não assumo o que eu devia te dizer. Você nunca vai saber. Meu jogo só pra não perder você. Mas cada beijo aumenta mais minha paixão. E nessas horas eu sou pura emoção. Eu tenho tanto pra te amar que eu já nem paro pra pensar. Por quase nada poderia te contar. Mas não entrego, até porque amo demais. Você não sabe nem metade desse amor, nem nunca vai saber. Isso é um jogo onde eu não posso perder. Melhor que seja assim. Eu faço tudo pra você gostar de mim. Por você, preciso de você, mas eu não digo. Procuro me conter, se é que eu quero ter você comigo. Sou louca por você, preciso de você, mas eu não digo. Procuro me conter.